Salvador. Boa tarde, é o 3145. 3145, aguarda a cópia, prepara. Dael, transição Motiva. Dael, Motiva, 3145. Vicente, liga e voz, 690, 21190, grau 079. Obrigado. Bono 620, livre no 07, chama táxi. Obrigado, Bono 620. 3145 da TAM, pronto, cópia. Pronto, 3145. 3145, autorizado, Salvador Galhão, veio para o Zuluno 0, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decolada 10, direita após, nível 360, saída da El, Leda, Motiva. 5519, código 1198, controle. Pesado Galeão, nível 360, pesado 10, mate, tudo, bata a cena. Dael, Leda, Motiva, transponder 5519, controle 198, para o 3145. Chama pronto no portão 02. Nova 3547, ingressa Kilo, pátio 3, atento à posição, não temos a posição, fica atento ao balizador no pátio 3, 5487. Kilo, pátio 3, aguarda o balizador, pátio 3. Da 3217, táxi 179, 3 horas, Galinhão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, 20 alfa no ponto de espera, torre no 1295, ajuste no 095, na 3217. No 095, em de alfa, lá 1895, na 3217. Torre Salvador, boa tarde, 3217, Monte Esperadão, 10 para nossa partida. Então, 3217, boa tarde, atualizado, alinhada e decolar, pista 10, vento 190 graus, 099. Linda, coladão 10, 3217. Bono 620, está com 3 horas e 10, Natal, Uno 66 a bordo. Autorizado o táxi até o ponto de Esperadão 10, vem de Alfa no ponto de Esperadão Torre 1-9, decimal 95, ajuste 10, 15, confirmando é 166 a bordo. 166 a bordo, a torre 295, 162. Paulo Salvador, muito boa tarde, este é o 2231 da Passaredo, ciente da informação, Vitor. 2230, guarde cópia. 2231 da Passaredo, aguarde cópia. Decolada 39, chame o controle em 1198, bom voo. 1098, boa, 3217. 620, boa tarde. Vou 1620. Autorizado a alinhar e manter capoeira no zero. Alinha, eu mantenho na 620. 1620, tem condições de decolagem imediata assim que autorizado? Ok, 620. Tente, a Lima tem cabeceiro no zero, gol no 620. Ok. Gol no 620, autorizado. Decolar pista no zero, vento 180 graus e no zero norte. Deve decolar, João 620. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, aproximação final, 1-0. Azul 4206, boa tarde, continua aproximação, lote pista livre, ajuste no 015. 1015, aguarda, 4206. Azul 4206, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Trem foi checado, embaixo travado, livre pouso no zero, 4206. Alfa, escuta 2231. 2231, autorizado Salvador, Serra Novembro, Bravo Romeu, Barreiras, rota direta, Vatap, Uísque 42, Lapa direto. Nível 180, saída Mamo, após direto, decolada 10 esquerda após o código 5504 e o controle 1198. Gentileza, quero repetir, não consegui copiar não. Passarela 2231, autorizado de Salvador para Barreiras. Rota direta Vatap após Uísque 42, após Lapa, após direto. 180 nível, Mamo após direto é a saída. Decolada pista 190, esquerda após decolagem 5504, confirmando o código 5504, controle 119.8. Copiou, para barreira, direto na saída Momo Vatap, onde intercepta o I-542, até Lapa, depois direto barreira, no nível 180. Após a decolagem da 190, curva à esquerda, intercepta a redirecionada saída 5504 no transponder. E o controle copiou 119.80 para o passageiro 2231, campeão. 5504, controle 1198, correto, chama pronto, passe 3, passageiro 2231. Chamará pronto no passe 3, 2231, da passageiro. Primeiro, nós chamamos só. Pushback 145, livre acionar, pushback coordenando com o grupo de solo, chama táxi no 02. Azul 4206, solas 43, libera direita, chama o solo em 1219. Direito 219, 406, boa. Boa tarde, Azul 4206, Lisboa, Fox. 4206, Alfa, repórter de Sajilete. Alfa, antes da Juliette, 4206. Boa O Luno 69, livre acionar no 06, chama táxi. Chamava o táxi do Luno 69. Operação Juliette, 4206. 4206, mantém a posição aguarde. Uno 69 já iniciou o push? Uno 69 da Gol, na escuta do solo? Uno 69, Brasília. Mantém a posição aguarde para iniciar o pushback. Aguarde, ela no Uno 69. 4206, ingressa via Juliette para o portão 08. Juliette, portão 8, 4206. O Uno 69 já tinha iniciado o pushback? Negativo, inicia a hora dessa moto. Gente, após a passagem do Embraer 190 retaguarda, está livre. Iniciar, chama ataque. Ok, após a passagem 190, está livre, chama o ataque. Estabilizado no ILS em zona. Uno 869, boa noite, continua a aproximação. Reporte marcador externo. Frente pouso baixado travado, ajuste no 015. Reporte na noite, 69. Para o táxi, 3145, 104 a bordo, 4 horas, 2 horas. Chamando a autonomia e o alternativa? Alternativa Guarulhos, autonomia 4 horas, 3145. Autorizado até o ponto de espera, vem de alfa no ponto de espera, torre no noite desse 195, ajuste 1095. Alfa no 095, está prestando para 5. Alô, Alfa, essa comunicação. Através da 07, 71. O cliente vai ser informado, hein, Fred? Alfa 69, o nome da Peter, qual que é o seu? O 1169, chame pronto pro táxi. Chamaram pro táxi, 1169. 4206, poderia confirmar? O caminhão estava em que posição aí, próximo ao gate? Lado de cima, aproximadamente uns 5 metros aí do caminho. Gente, será lançado. Vamos comunicar em freio. Aguarde cópia, preparada a Hélida Mótima. Hélida Mótima, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Solo voo 1169, 4 horas de ônibus, Daniel como alternativa PLB 1253 para o táxi. Não copiou o voo 1169? Livre táxi até o ponto de espera como número 2. Chama pronto, torre 118 decimal 95, ajuste no 015, 1169 da Gol. Ok, número 2 para a ponta espera, chama na 295, pronto. Uno 869, solo 51, libera direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, 1219. Solo. Boa tarde, voo 1869, Negrão. 1869, Alfa, porta Santa Juliette. Alfa, porta Santa Juliette, voo 1869. Puxa, acionamento, compacto 3-2-2-3-1 da passarela. Sobe, parafuso e acionamento. 2-2-3-1 da passarela, compacto 3. 2-2-3-1 está livre no pote 3, chama ataque. Camarão para ataque, 2-2-3-1. 1-8-6-9, ingressa Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, boa noite, menor. Oi, Salvador, boa tarde, da 3560. Tá, 3560, boa tarde, continua a aproximação. Reporte, grande pouso, baixa travado, ajuste no 0, no 5. Ok, baixou, chegou, passando de acerra agora, 3560. Tá, 3560, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 09 nós. Livre pouso no 0. Tá, 3145, decolada 53, chama o controle em 119.8. 1198, tá, 3145, boa tarde. 119, autorizado Salvador Campinas, via peso 10, bridge, peso 16, Belo Horizonte, Trive. Decola da 10 direita após decolagem, 340 nível, Dael, transição ótima saída. O transponder 5532 e controle em 119.8. 4, Golf Kilo. Para o táxi com 40 a bordo, 40-62 de autonomia, alternando Brasília, o passareiro 2231. Vivo táxi com número 3, com número 2 do ponto de espera, em Diópolis, ponto de espera, torre no noite decimal 95, atento aeronave da Gol, parqueando no pole position. Atenta a aeronave da Gol, passeando. Como número 2, vai chamar a torre dos 295. Fica lá na sua escuta. Firmando 2231, está com 6 horas de autonomia? Afirmativo, 6 horas, meia dúzia. 7. Tá, 3560, sala 56. Tá. Libera a direita, chama o solo e luz no decimal 9. 2-9. Solo, salvador, também. 560. 3560, autorizado via Alfa. Juliette para o portão 03, a retaguarda do ATR da Passaredo e se direciona até o ponto de espera da Dona Zé. Torre Salvador, boa tarde, 3190 da TAM, Simbra, baixar travado. Tan 3190, boa tarde, continue aproximação, anote pista livre, ajuste no 095. No 095, agora na pista livre, 3190. Uma boa tarde, 2231 da passaria do ponto de espera do 90, para um pouco. 2231, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Até em igual contrato normal. A próxima, Juliette, só confirmando, é o portão 3 para o 3560. Livre pouso 90, tá? 83190. Pode passar do plano nacional, o passeio teria como se alinhar a cabeça? Afirmo, após a passagem do rebote da Tana, curtíssima Lima, tem cabeceiro na zero, passaria 2231. 2231. Gol 1169, decolada 58, chame o controle em 119, decimal 8, mão 1. 69. Lógica, confirmando, vai decolar da 1-7. Lógica, autorizado Salvador Vitória da Conquista, rota direta 100, nível 1-100, decola da 1-7, direita após decolagem, o código 5-37, o controle 1-208. Confirmando pátio e autonomia? Confirmando pátio e POB. Corre, boa tarde. Helicóptero papapá Delta, ele foi Mike. Papapá Delta, ele foi Mike. Boa tarde, confirme intenções. Pouso completo, RC. Confirme. Pouso completo no LC, Terra Índia Record. Gente, reporte final, o Delta, ele foi Mike. Reporte na final. Para o LC, o Delta foi mais distrato. Direcionante no táxi, Golf, lógica. Tá, 3190, sala 59, libera a direita, chame o sol em 1219. Chama o sol, 3190. Salvador, doutor, 3190. 3190, autorizado Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 3190. Salvador, gol no 869, pela etapa, gentileza, para a financeira prevista para Brasília. Confirmando 1869? Afirmativa, prevista para Brasília. Provável a bola é leve. Obrigado. Delta e Uniforme Mike, confirmando, esse LCIA é usado também pela L-Mike? É, confirme. Deixa eu falar por curiosidade, esse LCIA é também usado pela PRF? Negativo. Gente, Delta e Uniforme Mike. Passaredo 2231, decolada 01, chame o controle em 1199.8.1. Controle de Salvador, 198, chamo 2231 da Passaredo, bom trabalho. base, só com o local de pouso Delta e Unifire. Gente, pouso por conta e risco, vento 190 graus, 08 nós, repartindo no solo controlado. Boa tarde. Golf Kilo Oscar, autoriza táxi, reporte na Papá, ajuste no 05. Salvador Azul 6919, no portão 9 para pushback, acionamento. Confirmando? Azul 6919, portão 9 para pushback, acionamento. 6919, aguarde livre acionar, pushback coordenando com a equipe de som e freio. Apenas coordenação, provavelmente vai estar restrito ao nível 140 até a 25ª milha na saída da EL, devido a um cruzamento que temos na terminal, mas após a decolagem, coordene novamente com o controle e liberação. Positivo, é coordenar a restrição e está autorizado, então, confirmado o pushback, certo? No 09 está livre. Autorizado, pushback, acionamento, 6919, obrigado. Golf Kilo Oscar, autorizado em ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Tango Yankee, Oscar Yankee, prossiga. Chama o controle em 119.8, Yankee, Oscar Yankee. Patão Golf Kilo Oscar, autorizado a decolagem, pista 17, vento 200 graus, 07 nós. Patango Golf Quilótica, decolado aos 07, chama o controle em 119.8, bom voo. Estou no 119.8, Golf Quilótica. Azul 6919 para táxi, Gabete 9U, nosso terminando o Galeão, 4 horas e 40 de autonomia. Confirmando 9U, Galeão, 4 horas e 40. Livre táxi até o ponto de espera via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre, no noite decimal 95, ajuste no 05. Via Índia e Alfa, quanto ponto de espera chamar Torre, Azul 6919, muito obrigado, ponto de espera. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Isso, alinhar e decolar pista no zero, azul 6919. Jamboque vermelho, prossiga. Ciente, conforme brifado pela defesa aérea, apenas decola da 1-0 esquerda em rota. Jamboque vermelho. Correto, chame para acionamento e início de táxi. Jamboque vermelho. Livre acionar. Chame para o táxi. Jamboque. Cristóvão, Salvador. Boa tarde, é o Felipe. 5415, autorização para o Delphi. Entra o Wilson. Baixo aí, travou. Tanto 3894, boa tarde. Livre para o Wilson, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Boa tarde, autorizado, pouso 10, tanto 3894. De um momentinho, seu plano veio uma alteração, somente vou confirmar o nível aqui com a sala aí, assim, um momentinho. Ah, muito obrigado. 18, azul, 6909, boa tarde. Cinco, quatro, um, cinco, da Trip, pronto, corta. Autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, nível 140, saída da El Coral, aciona o código 0263 e o controle 119, decimal 8. Existe no 0-5. Coral. 0263 em transponder, 398, motor de sete, é o trip 5-4-1. Correto, chama pronto, parte 3, trip 5-4-1-5. Maravilha. 219, 3294. Boa noite, 3894, ingressa Alfa, portão 5, Alfa Gillette 5. Boa tarde, Torre, Xané 62, 1-0. Xané 62, 1-0, boa tarde, continue para a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0, 1-5. Continue, aguardo. Salvador, Gol 1869, ciência da informação, ISC, está pronto para cópia para Brasília. Ciência 1869, Brasília, prepare a Borelefa, aguarde de cópia. Guardando, 1869 da Gol. Olimpo 00, Sola Vila 7, libere a direita e chame o Sola em 1219. Torre Salvador, boa tarde, Loma Tango Yankee, Oscar Yankee. Sapatão Yankee, Oscar Yankee, boa tarde, continua a aproximação, reporte na curta final 17, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5 vai reportar curta 17, o Yankee, Oscar Yankee. Olimpo 00, agilize manobras. Puxane 6210, livre pouso, pista na 0, vento 190 graus, 099. Livre pouso na 10, Puxane 6210. Estou aqui, aguarde pro táxi, temos uma aeronave agora da Força Aérea, um P3, que vai ingressar no quadro militar. Pode visual com a mesma, está autorizado o táxi para o hotel, o Jamboque. 7, o vento 200 graus, 079. Gente, helicóptero 3 dígitos. Só por gentileza, o senhor poderia me balizar para a Aerostar? Confirme, Yankee, acho que é aqui. A senhorita poderia me balizar para o hangar da Aerostar? Gente, será coordenado Yankee, eu acho que é Yankee. Olimpo 00, autorizado o cruzamento da 1028. Reporte na Taxi Hotel, livrando pista Olimpo 00. Curta final 17, o Yankee Oscariano. Yankee, Oscar Yankee, livre pouso pistão na 7, o vento 200 graus, 079. Livre pouso, Yankee. Roxana 6210, solo 20, libera direita, chama o solo em 1219. Libera chão, obrigado, pesar. Boa tarde, solo, Roxana 6210, livrou seu escuta. Prossegue Alfa, reportante da Juliette, 6210. Prossegue Alfa, reportante Juliette, 6210. Olimpo 00, acha essa frequência livre? Apenas observe a aeronave F5 taxiando para o Taxi Hotel, ok? O Olimpo 00. Jamboque está autorizado o táxi, reporte na hotel, atentando para o P3, ingressando agora na hotel. Sobre a pista, na terceira, libere na papá. Boa noite, 69, tá pronto, cópia? Pronto, boa noite, 69. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via Amplitude 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Eletro. 1198, controle, acione 5550 no transponder. Autorizado, Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, transição Eletro, após o Amplitude 17. Controle do navio 8, aciona 5550, Gol 869, posição 1. 1869, reporte pronto a posicionamento. Reportará o Gol 869. M210, ingresso na Juliette, portão 4. Eu ingresso pela Juliette para o 4, Oxané 62, no lugar. Emboque para cruzamento, chame a torre, 1895. Autorizado o cruzamento da 1028 na Delta, mantenha e escuta o GMOP. Tem que ir ao Spank, Spank, Solos 23, frequência livre. Jambox, continue táxi Delta, após Alfa, segue Juliette, bate 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte pronto, Jambox. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, bate 1 no, depois segue a Índia até o ponto de espera. No Pátio 3, está livre, pós-táxi, triple 54 no 5. Livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, gol 1 no 66, boa. Jamboque, autorizado Juliette, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Jamboque, segue a mesma autorização do plano. Após a decolagem, segue esquerda em rota, nível 270. Jamboque, mantém a posição. Ali mantém, Jamboque. Ultrapassou quanto espera. Nove a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Segue táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 5. 5-4 no 5-3. Já tá, Tripe 5-4 no 5, rotar. Solo 219, o Nuno 66, boa. Salvador, boa noite. Gol 1166. Prossegue Alfa, antes da Juliette. Alfa até a Juliette, gol 1166. Repetindo 415, mantenha ponto de espera. Bicho 415, ali, mate capiceiro no zero. O Nuno 66 autorizado ingresso na Juliette, no través do 8, segue o follow-me até o portão 9. Sim, ingresso na Juliette, através do 8, segue o follow-me até o 9. O Nuno 66, boa. Frequência do controle? 119.8. 119.8, tá bom. Trip 5415, autorizado decolar piscina 0, vento 190 graus 089.